Eu vi o pastor Scott Webb ministrar a respeito desse homem chamado George Miller. Ele era um missionário alemão e morava na Inglaterra. E ele com Shirley traduzindo, um testemunho de George Miller que me chamou a atenção. Eu não sei se você tem admiração por alguns homens que serviram a Deus com tanta qualidade que jogam desejo em você de servir também. Quando eu vejo alguns homens do passado, irmãos, que serviram a Deus, e a gente vê os milagres que esses homens fizeram, as coisas que Deus fez através deles, isso joga um desejo em mim de querer correr também a mesma carreira. Mas é bom ter o desejo, mas só desejo não resolve nada. Você tem que fazer o que eles fizeram também, para poder ter a mesma capacitação de fazer o que eles fizeram. Você está comigo? E eu vi Shirley traduzindo Scott Webb, e eu gostaria de ler esse testemunho de George Miller. Ele nasceu na Alemanha em 1805, e morreu em 1898. Converteu-se com a idade de 20 anos. Foi para a Inglaterra em 1829, onde trabalhou para o Senhor até o final da sua vida. Foi um homem extraordinário por sua coragem, sua fé e consagração ao Senhor. Este homem não tinha apoio financeiro de nenhuma denominação. Ele decidira com sua esposa que homem nenhum jamais saberia de suas necessidades, somente o Senhor. Ele começou um orfanato em Bristol, Inglaterra. Ele era um homem de grande fé e de oração. Aprendeu a ouvir e a crer na palavra de Deus. Mantinha um diário de oração que arquivava 50 mil orações específicas respondidas. Esse testemunho foi escrito por um inglês que no início do século XIX viajou de navio para a América com o capitão e com George Miller a bordo. Conta ele: eu estava viajando para a América com o capitão Stina. Ele era um cristão devoto e ele comentou algo comigo que vai te abençoar. Quando eu estava passando na costa de Newfoundland, a última vez que cruzei por aqui, 5 semanas atrás, algo aconteceu que revolucionou minha vida. Nós tínhamos George Miller a bordo conosco. Eu estava na proa do navio por 24 horas. Então chegou o reverendo Miller e falou: capitão, eu tenho que estar em Quebec, no Canadá, até sábado à tarde. É impossível, disse o capitão. George Miller disse: bem, se seu navio não pode me levar até lá, Deus vai arrumar outra maneira de me levar. Eu nunca quebrei um compromisso em 57 anos. Vamos até a sala de oração, capitão, e vamos orar. O capitão disse: eu olhei para esse homem de Deus e pensei comigo mesmo: de que lugar esse lunático deve ter saído? Eu nunca vi algo parecido. Eu disse: Mr. Miller, você sabe o quão densa está essa neblina? Não, respondeu ele. Agora escute uma coisa, capitão. Meus olhos não estão postos na densidade da neblina, mas no Deus vivo que controla toda circunstância na minha vida. Então eu e o Mr. Miller nos ajoelhamos e ele fez uma oração bem simples. Quando ele terminou de orar, eu iria orar, mas ele colocou a sua mão no meu ombro e me parou dizendo: você não precisa orar, capitão, porque em primeiro lugar, você não vai acreditar que Deus vai responder. E em segundo lugar, eu já orei e creio que ele já respondeu. Então não existe nenhuma necessidade que você ore. George Miller olhou para ele e continuou falando: capitão, eu conheço meu Senhor por 57 anos. Nunca houve um dia em que eu falhei em ter audiência com o rei. Se levante, capitão, e abra a porta, e você vai ver que a neblina já passou. Eu levantei, disse o capitão. Olhei para fora do navio e toda a neblina tinha cessado. E sábado à tarde, George Miller estava em Quebec para seu compromisso. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, queridos, quando o Raul estava falando, eu me lembrei desse testemunho e corri para procurar. Aleluia. A gente não quer uma igreja, sabe, irmãos, de qualquer jeito, de qualquer forma. A gente não quer só número. O pastor sempre dizia isso para a gente. Ele sempre tratava conosco: eu não quero número somente. Número é muito importante, é, mas a gente preza por qualidade. Crentes qualificados para fazer a vontade do Senhor. Esse homem disse, por 57 anos, nunca falhou em ter o compromisso com o Senhor. Sabe por que Deus responde às orações dele? Porque ele se sacrifica para fazer o que ele comprometeu sem fazer. E sabe, irmãos, isso leva à bênção de Deus, à graça de Deus sobre a vida de uma pessoa. E eu gostaria, irmãos, que nós pegássemos o exemplo desses homens de Deus e seguisse firme. Eu sei que você entende que muitas vezes o pastor Bud, ele falava com a gente de uma forma muito dura, mas é fala como um pai fala com um filho. Sabe, irmãos, eu morei com o pastor Bud e com o Jenny muito tempo. Eu sei que ele não marcava um compromisso, e se ele marcasse um compromisso, ele estava lá para fazer aquele compromisso, cumprir aquilo. Em cima da hora, ele estava pontualmente nos horários. E nós não podemos viver de qualquer jeito, irmãos, porque Deus tem interesse nas nossas vidas. Ele tem interesse em nos abençoar. Mas nós precisamos tomar posição para que a bondade de Deus ela possa chegar nas nossas vidas. Amém? Amém, queridos? Não era bem isso que eu ia ministrar, mas vamos começar por aqui. Eu vou falar rapidamente sobre algumas coisas que veio ao meu coração enquanto eu estava orando. Eu queria passar esse testemunho mesmo para você se despertar. Muitas vezes a gente fala, tudo está no controle de Deus. E sabe, querido, isso é um chavão que tem na igreja. Mas eu te digo, se a palavra não está controlando você, Deus também não está controlando nada na sua vida. Você tem que deixar a palavra controlar a sua vida, aí sim Deus entra no controle. Mas enquanto a palavra não está em controle, nada vai estar controlado na sua vida por Deus. E eu comecei a orar esses dias, quando o João me chamou para ministrar aqui, faz um tempo que eu não ministro, e eu aqui em Campina Grande, eu comecei a orar sobre a vontade do Senhor para esse dia. Eu vou ser breve, nós temos a ceia, mas eu creio que vai ser bem propício eu ministrar sobre isso. Todos nós queremos solução de Deus para resolver situações que nós temos na nossa vida, não é assim? Quando uma circunstância, quando um problema chega para nós, nós costumeiramente costumamos a buscar a igreja para resolver alguma situação e buscamos a orientação de Deus. E sabe, queridos, a orientação de Deus, ela vem em primeiro lugar através daquilo que a palavra diz. Você tem que conhecer a palavra para você saber se balizar pela palavra quando uma circunstância vem, quando um problema vem. Agora, é muito fácil, muitas vezes, a gente quando vai lidar com algumas situações, que a gente já sabe o que fazer quando está escrito. Somente nós precisamos nos basear na palavra, tomar a decisão e deixar a vontade de Deus acontecer. E nós sabemos que nós somos da fé e não precisamos sentir nada para ver a manifestação de Deus ocorrer. Nós só precisamos permanecer firmes. Mas eu quero te trazer algumas coisas, irmãos, que para mim eu trago como muito cuidado para a igreja. Eu não sei se os irmãos percebem, mas eventualmente eu estou conversando com pessoas dentro da igreja que estão amarguradas e muitas vezes ressentidas. E essa amargura, esse ressentimento, muitas vezes coloca pessoas para fora daquilo que é a vontade de Deus. Eu não sei se você entende isso, mas quando a gente não controla esse tipo de pensamento que vem para nós e que carrega o nosso corpo de sentimento, é possível você pensar que está fazendo a vontade de Deus, mesmo não estando. E se você depende dos seus sentimentos, muitas vezes você vai ser traído por eles, porque parece ser a verdade e não é. E o desejo do nosso coração como ministros, irmãos, é que você amadureça, que você cresça, para você ter discernimento espiritual suficiente para não se contaminar ou não deixar ser contaminado por coisas que o diabo pode trazer para a sua vida. Se você abre comigo lá em Efésios, abra por favor em Efésios capítulo 4, versículo 17. Todos abriram? 4, versículo 17. Diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais, renoveis no vosso espírito, no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha que coisa interessante, irmãos. O apóstolo Paulo, ele vem falando sobre a vida cristã, a nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. E ele vem falando sobre o perigo da gente viver como nascido de novo e viver como nós vivíamos antes. E ele diz: na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheio à vida de Deus pela ignorância. E ele diz: não foi assim que vocês aprenderam, se é que de fato alguém te ensinou. Agora, se alguém não te ensinou, irmão, é possível você ser nascido de novo, ter direito ao céu, mas viver uma vida rasteira, onde não sente a presença de Deus, ou não tem consciência da presença de Deus. E o apóstolo Paulo vem apontando para que você não viva de qualquer forma, de qualquer jeito. O desejo que ele tinha era que a igreja andasse num degrau a mais, num andado sobrenatural. Você está comigo? Uma vida espiritual. E ele aponta algumas coisas. Você deve se despir do velho homem. Se despir do velho homem e se renovar no espírito do vosso entendimento. Andar como nova criatura. E ele vem narrando algumas coisas ali a respeito disso. Ele vem falando sobre roubo. Eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas ele vem falando sobre mentira, sobre roubo. E quando chega mais na frente, no versículo 30, ele diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós, diga, longe de mim, toda amargura. Diga, toda amargura. É interessante que o apóstolo Paulo aponta algo para a gente deixar longe de nós. É uma palavra que se chama amargura. Sabe, querido, amargura é ressentimento. E é possível você ter ressentimento, mágoa de alguém, e isso te contaminar a tal ponto de você sair da vontade de Deus. Eu já vi muitas pessoas magoadas, machucadas, saírem da vontade do Senhor, pensando estar fazendo a coisa certa. E uma coisa que eu posso te advertir, irmãos: quando alguém te machuca, quando alguém te fere, quando alguém faz algum agravo a você, você tem que ser rápido em perdoar. Amém? Para que o diabo não possa alcançar vantagem sobre a sua vida. E eu vou te dizer, a questão do perdão, muitas vezes, não é uma coisa fácil. Talvez seja fácil para a gente pregar para outras pessoas, mas não é fácil, muitas vezes, para a gente liberar. Porque nós costumamos ficar pensando sobre aquilo. Se você quer ver comigo, abre comigo, por favor, lá em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Socorro ali. Todos abriram? Versículo 1. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Versículo 3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Não é interessante o que eles falaram, irmãos? Deixa eu ler essa passagem aqui. Novo Testamento na linguagem de hoje. Ele diz assim, sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor que essa pessoa lhe fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada ao pescoço do que fazer um desses pequeninos pecar. Jesus, na Bíblia que nós lemos anteriormente, diz acautelai-vos. Nessa aqui, ele diz, tenha cuidado. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele arrepender-se, perdoa-lhe. Porque Jesus disse, tenha cuidado. Eu acredito, irmãos, que um som aqui deveria sair de alerta. É um alerta que Jesus está dando. Você não pode, como cristão, irmão, segurar mágoa, inclemência de ninguém. Porque suas orações vão estar impedidas. Se você segura, se você guarda rancor de alguém que pecou contra você, de alguém que fez um ato que não era correto com você, você pode até pensar que você está segurando ele, mas na verdade nós estamos segurando a nós mesmos, irmão. Porque tem muitas pessoas que estão aqui na igreja que estão magoadas, machucadas, porque alguém não fez o que deveria fazer por ela. E esse tipo de ressentimento te leva para fora da vontade de Deus. É possível ter pessoas aqui no nosso meio, queridos, que abandonaram a igreja porque alguém não foi visitar. E sabe, muitas vezes nós perdemos tempo. Perdemos tempo, paralisado num pensamento que traz dano para a nossa vida. E pensamos que estamos prejudicando outra pessoa. Uma certa vez, eu me lembro como hoje, eu estava na igreja, o pastor Bud determinou algumas ordens na igreja aqui em Campina Grande. Ele falou para nós que os instrumentos do louvor principal não sairia para evangelismo, para nada. Porque ele entendia que era num momento que se reúne o maior número de irmãos, é um momento que a gente precisa estar com todas as coisas prontinhas lá. E nós só tínhamos um violão e não queríamos perder esse violão no momento que a gente estava na ministração coletiva. E eu lembro nesse dia, irmãos, tinha uma irmã ministrando e ela disse para a gente, olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão e está ferido com ele e você quer resolver isso, vá até ele agora. E estava um mover muito grande, vá até ele agora e peça perdão a ele. Eu estava na minha, olhando para mim, para dentro, né, para ver se eu estava magoado com alguém ou ferido com alguém. Não tinha ninguém para eu pedir perdão. Eu estava louvando a Deus com as mãos para cima, agradecendo ao Senhor pelo mover que ele estava fazendo na vida dos irmãos. Quando de repente chega um irmão, toca no meu braço e diz, pastor. Eu digo, opa, irmão. Ele diz, está perdoado. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, o que foi que eu fiz com você? Eu estava olhando para dentro de mim para saber se tinha alguma coisa que eu fiz com ele, e não fiz nada. Aí ele disse, o que foi que eu fiz? Não, está perdoado, pastor. Não, peraí, agora você me magoou, vem cá. Puxei ele para sentar, eu disse, não, vem, me diga aí o que é que eu fiz com você. Ele, não, pastor, foi um dia aí. Um dia aí o quê? Ele disse, um dia aí que a gente precisou do violão e o senhor não deixou tirar. Eu digo, eu? Ele disse, disseram que foi o senhor que deu uma ordem aí para não tirar o violão. A gente ia fazer um evangelismo, pastor, e o senhor não deixou esse o violão sair para o evangelismo. Na hora que a gente ia sair, a corda do violão quebrou. E eu fiquei tão magoado com o senhor, pastor. Fiquei tão chateado que eu quis sair da igreja. Sabe, queridos, esse tipo de coisa, muitas vezes, joga uma razão natural em você. E se você não tiver cuidado, irmãos, isso vai te levar a fazer a vontade do diabo. Sabe de uma coisa? Existe a vontade de Deus, mas também existe a vontade do diabo. E eu vou te dizer, se você está preso a mágoa, a rancor, a ressentimento, isso vai trazendo para você, irmãos, vai te puxando, vai te levando para um lugar que você não quer ir. É por isso que é bom e mais preciso você tomar uma posição, ainda que você não esteja sentindo. O que Jesus estava dizendo para os discípulos, irmãos, era: tenha cuidado. Tenha cuidado, se o irmão pecar contra você, seja rápido em responder. Diga logo, dê logo uma posição. Não precisa, irmão, pensar muito, faça o que a palavra de Deus diz. Está perdoado. Sabe o que Jesus falou? Ele diz no versículo 6, os discípulos disseram, aumenta a nossa fé. E Jesus respondeu, versículo 6, do capítulo 17 de Lucas, se a fé de vocês for do tamanho de um semente de mostarda, vocês podem dizer a esta moreira brava, arranca-te e lança-te no mar, e ela obedecerá. O que Jesus estava dizendo, irmãos? Ele estava fazendo o caminho ficar fácil. Não tem nada a ver com sentimento. Não tem nada a ver com o que você está sentindo agora, se você se sente bem ou não com a coisa que fez com você. Seja rápido para dizer, seja rápido para liberar e se livrar daquela situação que quer prender você. Você está comigo? Você só tem que ter coragem. Diga, eu só preciso ter coragem para perdoar quem me machucou. Rapidamente, rapidamente. Agora, deixa eu te falar uma coisa. É muito importante, irmãos, eu não vou ministrar muito tempo, porque a gente já está passando do tempo, mas deixa eu te falar. Eu estava lendo algumas coisas que eu precisava para poder ministrar para você, e eu vi uma citação de um médico chamado Cláudio Galeno. Ele era um médico importante na antiguidade, depois de Hipócrates. Na sua autobiografia, ele considerou que a mágoa e o rancor são a grande causa da maioria das enfermidades. Antes de Cristo, a mágoa e o rancor é a causa da maioria das enfermidades. Eu não sei se você já viu, irmãos, gente morrendo por causa de uma pressão de mágoa mesmo. Você já viu alguém morrer por alegria, não já? O time de futebol ganhou e ele, pá, teve um piripaque, não é? Mas tem gente, irmãos, que está ressentida. E ressentimento é sentir novamente aquela dor que você sentiu. Sempre que você pensa naquele caso, você está se envenenando, se envenenando, se envenenando. E isso traz dor, isso traz doença. E é por isso que Jesus disse, toma cuidado, seja rápido. Se alguém te ferir, perdoa. Se for 7 vezes no dia, perdoa as 7 vezes, se ele vier arrependido. Por quê? Porque nós não vamos ficar contaminados, irmãos. E eu não sei se você entende isso ou não, irmãos, mas a tua vida espiritual é responsabilidade sua. É sua. Jesus disse, ou Paulo disse, deixa longe de ti toda a amargura. Não é Deus que vai fazer isso por você, irmãos. Às vezes nas orações a gente vê os irmãos dizendo, Pai, tira essa amargura de mim. Não é Deus que tira essa amargura, irmão, é você que tira. Você tira quando você controla o pensamento. E se o pensamento não quer sair, eu vou te dizer uma coisa, irmão. É necessário você aprender a falar. É necessário você aprender a gritar muitas vezes, dizer não, para que o diabo possa tirar essa influência que vem sobre a sua vida. Sabe, queridos, eu vou te dizer, ninguém pode controlar o teu pensamento. Ninguém fora você pode controlar os seus pensamentos, nem Deus, nem o diabo. O diabo não sabe o que você está pensando, mas muitas vezes ele entende o que você está pensando pelas reações que você tem. Deus é onisciente, ele sabe o que você está pensando, mas o diabo não. E sabe de uma coisa? Quando o diabo colocar um pensamento, irmão, sobre aquela pessoa que te machucou, é bom você fazer o contrário da influência que ele está dando para você. Você está comigo? Fazer o contrário. Eu vou dizer, você vai deixar ele maluco. E quanto mais controle você toma na sua vida, nos seus pensamentos, mais fácil você vai desarraigar esse sentimento de dor que perturba a sua vida. Mas a responsabilidade é sua, irmãos. Como cristão, não deixe o diabo se ir andar na sua vida. Eu lembro do pastor Bud dizer, com muito cuidado para a gente, ele disse, o diabo é como um porco sujo. Ele muitas vezes quer entrar nas nossas casas. Sabe, queridos, eu sei que você é inteligente, eu sei que você faria isso. Se um porco sujo fosse entrar na sua casa pela porta, você por alguma maneira você deixou uma brecha para um porco entrar. E se ele fosse entrar na sua porta e você visse, e ele fosse deitar na sua casa, naquele tapete que tem na sala da sua casa, você deixaria ele deitar? Não, eu acredito que você pegaria um cabo de vassoura e você bateria com muita força nele para ele sair para outra casa, né? Ou você dizia, aqui não. E você fecharia logo a porta para que ele não precisasse entrar ou pudesse entrar novamente. Sabe, queridos, espiritualmente falando, quando a gente deixa os pensamentos do diabo chegar na nossa mente, ele é como um porco sujo chegando. E se você acalenta, você está se lambuzando com ele. É bom tomar uma posição para que o diabo não alcance vantagem sobre a sua vida. Amém. Amém. Amém. Eu vou te dizer, irmãos, nessa vida nós passamos por coisas que não queremos. Nessa vida muitas vezes temos um tratamento de pessoas que não merecemos. E aí? Você vai ser levado por pessoas como pessoas que andam de uma forma carnal, ou você vai tomar uma posição? Tem uma pessoa que tem, para mim é um exemplo muito grande na Bíblia. Nós temos vários exemplos na Bíblia, mas eu quero citar somente um. Você lembra de José do Egito? A Bíblia diz que José era desprezado pelos irmãos. José, ele foi vendido pelos irmãos. José, depois que ele se levantou e começou a servir a Potifar, a mulher de Potifar começou a dar em cima de José. E José, por causa do Senhor e do seu Senhor natural, ele rejeitou. Ele disse, eu não faria tal maldade com o meu Senhor. E correu daquela mulher. Depois foi colocado na masmorra novamente. Um homem que chegou lá, um serviçal do rei que foi preso, foi colocado lá. José trouxe a elucidação do sonho que ele teve. E ele disse para esse homem, o copeiro do rei, disse assim, olha, quando tu saíres daqui, lembra-te de mim. O homem esqueceu de José, passou 2 anos ainda. Sabe, irmãos, quando José foi jogado naquele lugar, naquele buraco pelos irmãos, e depois foi vendido, ele tinha 17 anos de idade. José tinha tudo para ser um homem amargurado. Tinha tudo. Todas as investidas do diabo. A família, os irmãos desprezaram ele. Ele não conviveu com a família dos 17 aos 30 anos de idade. Mas houve uma coisa que José escolheu, irmãos. Ele não ficou contra Deus, pensando ser Deus o responsável pelas aquelas coisas. Não, José se ligou mais a Deus. E diz a Bíblia que Deus o prosperava em todos os lugares aonde ele passava. Sabe, querido, ele se livrou da mágoa, se livrou do rancor. E quando teve a oportunidade de dar de volta o mal, o que foi que José fez? Abençoou. Aleluia. Ele poderia fazer. Ele poderia. Chegou a hora de dar o troco. José foi vendido, irmãos. E quando tudo estava bem, é como aquela história, depois da queda do coice, depois que tudo estava bem, vai de novo para a masmorra. E depois se torna o homem mais importante depois de Faraó, de todo o Egito. E agora ele estava com toda a condição de fazer o que ele queria. Agora ele chegou à condição de vingar. Não tem dessas pessoas que você conhece que diz assim: um dia eu pego na virada. Não é assim? Um dia eu pego na virada. Se esse tipo de sentimento, irmão, está com você, eu vou te dizer, você vai ser reprovado por Deus. Somos cristãos, amém? Devemos andar como Cristo. As advertências na Bíblia são grandes com respeito a isso. Nós não vamos ter tempo. Vamos encerrar com essa passagem. Abra lá em Marcos. Capítulo 11. Versículo 23. Deixa eu pegar aqui. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, diga: quando eu estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Sabe, queridos, a gente cita muito Marcos 11, 23, mas esses versículos vêm juntos. Eles estão juntos. Se você faz uma parte, mas deixa de fazer a outra, Deus não pode responder para você. Você está comigo? Somos pessoas da fé. Somos da fé. Mas precisamos entender que a fé é um estilo de vida que se comporta bem diante de toda e qualquer situação, diante de todo e qualquer problema. A fé se baseia na palavra. A fé faz o que a palavra de Deus diz. A fé obedece aquilo que a palavra de Deus diz. E depois você pode declarar para o seu monte quando você está certo de que está fazendo a sua parte. Eu lembro o pastor Reagan falando esses dias. Ele disse que o pai dele foi pastorear uma igreja que ninguém queria pastorear. Ninguém queria pastorear aquela igreja porque era uma igreja muito trabalhosa. E ele disse que perguntou ao pai: mas pai, por que você foi pastorear aquela igreja se você mesmo não queria também? Ele disse: porque Deus me mandou para lá. Sabe, queridos, muitas vezes a gente faz o que a gente não quer. Amém? Somente porque Deus mandou. E ele foi pastorear aquela igreja. E ele disse que tinha um ex-pastor lá que dava problema. Ele falava muito mal do pastor que tinha sucedido ele. Sempre falava, e por isso que ninguém queria pastorear aquela igreja, porque tinha um ex-pastor lá que falava muito mal, criticava todo mundo. E o pastor Reagan perguntou para ele: e o que você fez? Ele disse: eu passei 3 meses pregando amor. 3 meses pregando amor. E foi resolvida a questão. Sabe, queridos, eu ministrei no ministério nesses dias. Quando a gente tem um pouco mais de sabedoria, a gente já fez o rema, já fez escola de ministros. Quando algumas pessoas chegam para nós com algum problema, a gente sabe aconselhar. Se é um problema financeiro, a gente pega alguns versículos e começa a citar para eles, orientá-los a tomar uma posição, a chegar a Deus, diante de Deus com oração. E Deus vai responder às orações. A gente sabe tudo bem direitinho. Mas quando a situação é conosco, muitas vezes nós não queremos fazer o que falamos para outras pessoas fazerem. E esse é o grande problema. Eu não sei quantos dos irmãos têm problema ou alguma situação aqui, seja em que área for. Eu sei de uma coisa: se você pegar os versículos que você ensinaria a uma pessoa para sair do problema, sair do abismo, sair da dificuldade, e começar a fazer por você mesmo, eu vou te dizer, irmãos, próximo domingo a gente vai ter um culto mais fervoroso nesse lugar. Porque Deus vai responder às suas orações, Deus vai socorrer a sua vida. Sabe, querido, chegou a hora da gente viver no sobrenatural de Deus, andando conforme a vontade dEle, para que a bondade dEle chegue às nossas vidas, para nos tornarmos referenciais dEle aqui na terra. Deus quer responder, Deus quer te abençoar, e para isso você tem que estar em linha com a palavra dEle. Você está comigo? Amém, queridos? Para encerrar, eu quero que você abra lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo 4. E se eu posso pedir alguma coisa a você, irmãos? Se você não se sente bem com alguma coisa que fizeram com você, se você ainda tem um sentimento carregado por alguma pessoa, está magoado, está entristecido, angustiado, leia esses versículos na sua casa, em voz alta. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor jamais acaba. Você pode pegar e colocar personalizado para você. Quando você for ler, você diz assim: eu sou paciente, eu sou benigno, eu não ardo em ciúmes, eu não me ufano, não me ensoberbeço, não me conduzo inconvenientemente, não procuro meus interesses, não me exaspero, não me ressinto do mal, não me alegro com a injustiça, mas regozijo com a verdade. Eu tudo sofro, tudo creio, tudo espero, tudo suporta, meu amor jamais acaba. Irmão, eu vou te dizer, se você tomar esse remédio, que não tem contraindicação, 3 vezes por dia, como você faz a sua alimentação, eu duvido essa mágoa não se desarraigar da sua vida. Eu duvido esse rancor não sair da sua vida. Quando você lembrar dessa pessoa, você vai lembrar diferente. Você está comigo? Você vai lembrar de uma forma diferente. Aí, queridos, o que você podia estar vendo na sua vida, que passou, parece que passou um tsunami lá, um furacão passou lá, um tornado que devastou, e você não consegue levantar. Sabe, queridos, quando você começa a falar a palavra de Deus, mesmo sem sentir nada, você começa a falar palavras boas para aquelas pessoas que te feriram, que te magoaram, você vai ver essa selva, essa floresta começando a brotar novamente. Deus vai fazendo, meu irmão, Deus vai criando, Deus vai levantando o que você não pode levantar com a sua mão. Eu declaro, irmão, prosperidade na sua vida enquanto você prega a palavra para você mesmo. Eu declaro força, saúde no seu corpo enquanto você prega a palavra para você mesmo. Eu declaro paz sobre a sua vida enquanto você proclama a palavra para você mesmo. Oh, aleluia! Eu declaro um crente cheio do Espírito, cheio de paz, cheio de alegria, enquanto você ousa acreditar na palavra. Oh, aleluia! Você está aqui, irmãos? Seja rápido em fazer a vontade do Senhor, seja rápido em obedecer a Deus, seja rápido em perdoar, seja rápido em liberar-se por dentro, ainda que o sentimento esteja lá. Mas, querido, haja em amor. Amém? Haja em amor, e você vai ver a bênção de Deus acontecer na sua vida. Sabe, querido, nós não fazemos para as pessoas o que elas merecem. Nós fazemos como Cristo fez por nós. Porque se Cristo fosse fazer por nós o que nós merecíamos, nós estaríamos no inferno. Não é assim? Tomamos a posição de ser filhos de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. E como filhos de Deus, somos imitadores dele. Se Deus perdoa, eu perdoo. Amém? Se Deus perdoa, eu perdoo. Aleluia. Se Deus perdoa, eu perdoo. Se a palavra manda eu perdoar, não importa o que for, eu perdoo. Eu ajo em amor. Aleluia. Aleluia. Uma certa vez eu estava lendo um livro chamado Perdão Incondicional. E esse livro fala que muitas vezes nós temos que liberar perdão até para nós mesmos. Porque muitas vezes tomamos posição errada na vida e lá na frente reconhecemos: puxa vida, se eu tivesse feito diferente, eu não estaria nesse lugar. Sabe, queridos, quando você reconhece o erro que você cometeu, seja qual for o erro, Deus não leva em conta quando você se arrepende. Deus não leva em conta o seu pecado. Diz a Bíblia que Ele lança no mar do esquecimento. E como dizia o pastor Bando, Ele não vai mergulhar no mar para buscar seu pecado quando você chegar diante dEle, para passar a conta que você tem. Não é assim, irmão. Deus perdoa. Esse livro, ele fala de um ministro que estava fazendo seminário e ele pecou. Ele errou. E a condenação era tão grande na cabeça dele, tão grande na cabeça dele, que ele todo dia pedia perdão ao Senhor. Mas a condenação era tamanha que ele terminou saindo da igreja. Ele não conseguia mais conviver, não conseguia mais levantar as mãos por causa da condenação. E um dia ele estava numa livraria e ele encontrou uma irmã conversando com outra, e dizendo que essa irmã dizendo para ele, para ela, que tinha visto Jesus. E ele se aproximou, olhou aquela conversa e disse: você viu Jesus? Ela disse: viu. Eu não acredito que você viu Jesus. Eu só acredito que você viu Jesus se quando ele aparecer novamente para você, você perguntar a ele que pecado eu cometi e ele te disser. E ela disse: está certo. Quando Jesus aparecer novamente para mim, eu vou perguntar que tipo de pecado você cometeu. E ele saiu. Uma certa vez ela estava orando e Jesus apareceu novamente para ela. E ela perguntou a Jesus: Jesus, eu tive um encontro com esse homem e ele disse que não acreditava que você aparecia para mim. Ele disse: só acredito se você disser que tipo de pecado ele cometeu. Jesus olhou para ela e disse: eu não me lembro. Sabe, queridos, quando você peca e você arrepende-se e pede perdão, Deus não lembra do teu pecado, meu irmão. Aleluia. Deus não lembra do teu pecado, meu irmão. Aleluia. Você pode louvar a Deus por isso. Aleluia. É tão bom, irmãos, a gente caminhar em paz. É tão bom a gente caminhar na verdade. É tão bom erguer as mãos santas para o Senhor e ver o milagre acontecendo por causa da vida que Ele deu para nós. Não por causa de coisas que nós fazemos, irmãos, para Deus. Não é pelo que nós fazemos. Não é o teu jejum, não é a tua oração, é pelo que Ele fez. Oh, aleluia. Mas quando nós andamos no patamar do que Ele criou, andamos nessa vida de estilo de fé, a bênção de Deus chega na nossa vida e nós nos sentimos tão agraciados. Sabe, queridos, essa é a noite de você se sentir agraciado, de você relembrar o que Deus fez por você. Ah, o pastor Bud dizia, quando você estiver orando, algumas pessoas dizem assim: Pai, perdoa a multidão de pecados que eu cometi ontem. E o Senhor vai dizer: qual deles? Qual deles? Sabe, queridos, quando você pede perdão de algo que você fez, Deus não lembra mais. Deus não lembra mais. Eu quero que você tenha ousadia para lembrar o que Deus fez por você e participar desses elementos que simbolizam o sangue e o corpo de Jesus. Que você participe disso com a consciência, irmão, de que Deus já fez a parte dele. Agora é a sua hora de celebrar a vitória que Ele deu para você. Amém. Amém. Tem pessoas que eu conheço, irmãos, que foram libertas simplesmente porque perdão foi liberado. Curadas porque perdão foi liberado. Uma certa vez eu conversei com uma irmã e ela falava comigo, ela dizia assim: pastor, eu queria conversar com você. Eu digo: tá bom. Eu fui conversar com ela, queridos, ela passou de 2:30 até quase 6 horas da tarde conversando. Eu não falei uma palavra. Quando eu ia dizer: irmã, ela disse: pastor, o senhor disse que ia me escutar, então me escute. Na verdade, ela não era crente. Ela queria conversar, era porque tinha um irmão chamado Oswaldo que levou ela lá. Ela disse: rapaz, ela precisa de conselho, precisa de ajuda. E eu fui lá e conversando com ela no centro de treinamento, quando era lá na Prata ainda. E ela conversando comigo, tempo demais. Quando eu ia dizer novamente assim: irmã, deixa eu falar, chamando ela de irmã, nem era. Deixa eu falar, ela diz: não, pastor, eu vim aqui para o senhor me escutar, então me escute. E eu escutava ela. Quando ela terminou, eu não sabia mais nem o que dizer. Era uma confusão tão grande, irmão. Era um boi de fogo. Eu disse: rapaz, o que é que eu vou dizer? Ela falando comigo, eu já não me lembrava do começo. Foi muito tempo. Quando ela terminou, eu disse: irmã, Deus te ama demais. Quando eu disse isso, ela começou a chorar. E ela disse: pastor, foi o melhor aconselhamento da minha vida. Sabe, queridos, quando você libera o perdão de Deus, quando você libera o amor de Deus, as pessoas vão se sentir melhor. Elas vão produzir mais. Se sinta hoje perdoado por Deus. Se sinta hoje amado por Deus. É por isso que nós estamos aqui, para celebrar. Diga: eu vim celebrar. Diga de novo: eu vim celebrar a aliança que eu tenho com Ele. Oh, aleluia. Diga: eu sou curado. Eu sou um homem próspero. Diga: eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Diga: eu sou um homem da palavra. Eu ando em espírito. Eu ando na palavra. Em nome de Jesus. Diga: diabo, você não tem vez na minha vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia.